o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Todo sabadão, 14h, você já sabe, você tem encontro marcado com os clássicos do rock, com tudo que você tem direito, não só clássicos, como lançamentos também. Eu escolho sempre um programa para tocar os novos sucessos, bandas antigas que continuam lançando músicas e bandas atuais que aí caiu no gosto da galera. Eu confesso que as atuais aí são algumas só que eu gosto, mas eu não faço o programa para mim, eu faço para vocês. Vocês é que vão ouvir e decidir se gostaram ou não. Legal? Bom, e no programa de hoje a gente continua com 50 melhores álbuns ao vivo. E olha, tá difícil mais uma vez escolher o melhor, hein? Vou dizer por quê. Tem Jimi Hendrix, Ted Nugent, Uriah Heep e Saxon. Tá bom pra você, né, cara? Pra mim tá ótimo. A gente começa com ele, que é o mestre das guitarras, meu amigo. Aliás, todo mundo fala da guitarra do Jimi Hendrix. Eu adoro a voz, o vocal do Jimi Hendrix. É um negro que tem uma voz, cara, diferente de todos. Uma voz de bluesman, aquela voz mesmo, palheira, gostosa, que combina o seu estilo musical. Você vai poder confirmar isso agora comigo, o álbum gravado em 1970, Band of Gypsy. Você vai ouvir comigo agora. A gente vai começar com Who Knows? Classic Rocks. Thank you. Thank you. clap your hands one more time and sing along with us. Thank you. meu amigo, Jimi Hendrix dispensa comentários. Aliás, o show ao vivo na Lua, já toquei aqui uma vez, eu acho que toquei. É o Festival da Ilha de White. Esse festival é famoso lá na Inglaterra. Eu me lembro que Paul McCartney era um dos organizadores. Ele chegou pro pessoal lá, aliás, ele chegou pros organizadores e falou: olha, Festival da Ilha de White sem Jimi Hendrix não é festival. Aí os caras chamaram Jimi Hendrix e foi isso aí, mais ou menos isso aí que você ouviu. E ele começa dizendo, começa dando alô pro pessoal: eu vou tocar, quem quiser dançar, dança, quem não quiser, fuck yourself. Você sabe o que eu quis dizer, né? É isso mesmo. Quem não quiser, fuck you. Brincadeira, mas ele era Jimi Hendrix, que ele podia fazer o que quisesse, né, cara? Bom, você ouviu aí, We Gotta Live Together, Message of Love, Power to Love e Who Knows, Jimi Hendrix, do álbum Band of Gypsy, de 1970, cara. 44 anos atrás isso aí foi gravado, hein? Tá? Então você sentiu o impacto, tá bom? Olha, vamos pro break, na sequência a gente volta com ele, Ted Nugent. Não saia daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Pois é, continuando aqui com os melhores álbuns ao vivo, 50 melhores álbuns ao vivo, segundo pesquisa da revista Billboard. Eu já disse que eu dei uma peneirada, não vão ser 50 álbuns, mas uns 30 e poucos. Tá? Quase tudo, você vai ouvir quase tudo. Tá ok? E agora chegou a vez dele, né, cara? Ted Nugent. Esse cara faz um rock and roll muito, mas muito ótimo. E esse álbum foi lançado em 78. É o Double Live Gonzo. Até hoje eu não sei o que quer dizer Gonzo, tá? Parece ração. Se você souber, é nome de ração de cachorro. Se você souber, você me avisa, manda uma mensagem no Facebook, só pra eu ficar sabendo o que quer dizer, tá? Foi gravado em 78, e esse álbum, cara, dá uma tristeza quando escuto ele, porque é o seguinte, eu fui numa festa, cara, e eu levei esse álbum. Quando eu fui embora, tinham me roubado todos os álbuns. Eu tava com um monte de álbuns ao vivo. Até a coincidência que a gente tá fazendo um programa ao vivo. Roubaram, cara. Você vê como é que são as coisas, né? É, festa de amigos, hein? Entre aspas. Mas deixa quieto. Bom, a gente vai começar, olha, já vai começar com porrada, cara. Yank Me, Crank Me, Ted Nugent. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. stranglehold on him. We'll be right back. I get high. And sometimes you gotta start low. And some people say that they're gonna die someday. I got news, you never got to go. Yeah. música é uma das minhas prediletas do Ted Nugent. Aliás, é uma das músicas que mais sucesso fez na época, nos anos 70. É Cat Scratch Fever. É. Eu prefiro uma Good Friends and Bottle of Wine, que tem uma capa que os braços dele se transformam numa guitarra. Os dois braços do Ted Nugent se transformam numa guitarra. Cada braço vira uma guitarra. Teve um outro álbum também que cada braço ele vira uma metralhadora ou uma garrucha. Não sei, agora eu não me lembro o que quer dizer. Não, o cara era louco mesmo, né, cara? Não é brincadeira, não. O esporte predileto dele é praticar tiro ao alvo, hein, gente? Você já viu como é que é o cara, né? Deixa quieto. Bom, anterior foi Stranglehold. Teve também Baby Please Don't Go, que é um clássico do rock americano. Gonzo, tá aí, ó. O nome da música, faixa título do álbum. E Yank Me, Crank Me, Ted Nugent. Double Live Gonzo, lançado em 1978. São os melhores álbuns ao vivo que você está curtindo aqui na RioSulRádio.com no Classic Rocks. Legal? A gente vai pro break e a gente volta no ano de 73. Você vai saber por quê daqui a pouco. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks. Cara, tem coisas que a gente vai gravar aqui. Pedi pro Marquinhos gravar, depois botar no ar que acontece durante as gravações. Não pode, né? Não pode. Não é brincadeira, não. Que ó, esse álbum aí do Raya Hit Live 73, eu já toquei trocentas vezes, que eu levei, já falei aqui no programa que eu levei 30 anos pra conseguir esse álbum. Eu não achava. Depois, com o evento da internet, com downloads, o Marquinhos conseguiu esse álbum pra mim aqui. Né? E eu já toquei umas 3 vezes. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque todo mundo, aliás, a maioria das pessoas é fã do Raya Hit. Quem curte rock and roll deve curtir o Raya Hit. Tá, com a formação original, com o super vocalista, para mim o melhor vocalista que eles tiveram, que já tiveram até hoje, já lançaram o álbum agora em 2011, que eu já toquei aqui para vocês. Eles tiveram trocentos vocalistas. É o David Byron. Morreu de tanto beber, meu amigo. É, o rim dele foi pro saco, como eu já disse. Mas não desceu, tá? Não vai confundir as coisas, não, cara. Infelizmente, bebeu demais. Morreu, né, cara? Assim como o Bon Scott e muitas outras feras do rock que se entregaram na bebida e acabaram partindo dessa pra uma pior. Esse papo dizer que é uma melhor conversa. Conversa pra boi dormir. Bom, é, eu quero ficar aqui. Bom, fechando o bloco aí, não. Depois a gente vai falar, porque a gente vai falar sobre a última música, que é um medley de rock and roll dos anos 60 e 70. Você vai curtir. Mas a gente vai começar com Sweet Lorraine. Vamos lá. Classic Rocks. Do another tune from the Magician's Birthday album for you. This one's kind of a party song, a rock and roller for anybody that wants to rock and roll a boogie. It's called Sweet Lorraine. Cosmic playground for beyond. She understands, she's real. two songs from the Demons and Wizards album for you. First one's called the Traveler in Time. So.

Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Tell Tchaikovsky the news about this one. One for the money, two for the show. Three to get a ready. Take my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do. Ah! Oh, that's you, don't step on my blue sweat shoe. You can do anything on my blue sweat shoe. She's mean as she can be. I got a woman, she's mean as she can be. I got a woman, she's mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. She's so mean, she's so dark. I got a woman mean as she can be. She can be mean. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. You ain't not about a hound dog, rocking all the time. You ain't all about a hound dog, rockin' all the time, rockin', rockin', rockin'. You ain't got no rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't all about a hound dog, rockin' all the time. You ain't all about a hound dog, rockin' all the time, yeah. You ain't caught no rabbit and you ain't no friend of mine. Oh, oh. Well, you can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. You can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. Oh, you cats and chicks gotta get your kicks at the hop. Well, you can rock it, you can roll it, you can even try to move it at the hop. Everybody sing this. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. One more time, come on. wants you. Brincadeira, thank you, good night, God bless you, I see you again. Rapidinho já foi embora. É, esse era o David Byron, meu amigo, já tava chapado. Fazer o quê? E você ouviu aí o medley que eu te disse? Muitas bandas dos anos 70 se influenciaram com Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Chuck Berry, aquela galera dos anos 50, 60 que começaram com rock and roll. Não é só o Ryan Hip que faz isso nos shows, não, cara. Scorpions também faz, muitas bandas fazem, tá? Você ouviu um medley do rock and roll, Look at Yourself, Easy Living, Traveling Time e Sweet Lorraine. Legal? A gente vai pro break e volta com Sexson ao vivo, meu amigo. Não é sexo ao vivo, não, hein, mané? Sexson, tá? Sexson ao vivo, daqui a pouco. Classic Rocks, Classic Rocks. Pois é, chegamos aí na última sequência, último set do programa de hoje. Você tá curtindo aí os melhores álbuns ao vivo de todos os tempos, segundo a revista Billboard. Billboard, aí, Road Crew, cara. Billboard é outro estilo de música. Se bem que também tem os mais vendidos do rock. Mas são atuais, não são antigos. Bom, a gente vai tocar Sexson, meu amigo, que dispensa comentários. A gente começa com Motorcycle Man, do álbum Eagle Has Landed, de 1982. Vamos lá. você ouviu aí a última música, é Machine Gun. É, metralhadora de rock, meu amigo. É, Machine Gun Rock and Roll. Não, o nome da música é só Machine Gun, o resto eu viajei mesmo, tá? Fire in the Sky, teve também Never Surrender, Wheels of Steel, Heavy Metal Thunder e Princes of the Night, e a primeira Motorcycle Man. Legal? Bom, gente, ó, chegamos à base final de um Classic Rocks. Você está curtindo aí com a gente, já tem algumas semanas, os melhores álbuns ao vivo de todos os tempos na pesquisa da Road Crew. Legal? Gente, ó, sabadão, logo mais à noite, você vai sair, vai farrear, vai conversar com os amigos, tomar umas e outras. Se fosse beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.